Mudado pela graça. Deus opera o milagre da salvação. Ele nos mergulha em misericórdia. Ele costura as nossas almas retalhadas. A graça de Deus nos muda, nos molda e nos conduz a uma vida modificada para sempre. Deus, que é rico em misericórdia pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Efésios 2, versos 4 e 5. Deus transforma corações. Há alguns anos fui submetido a um procedimento cardíaco. Meus batimentos tinham a regularidade de um operador de telégrafo, enviando um código Morse. Rápido, rápido, rápido, lento. Depois de várias tentativas fracassadas de restaurar o ritmo saudável com medicamentos, meu médico decidiu que precisaria de uma ablação por catéter. O plano foi assim. Um cardiologista inseriria dois cabos no meu coração através de uma veia. Um era a câmera, o outro uma ferramenta de ablação. Ablacionar é queimar, sim, queimar, cauterizar, chamuscar. Se tudo acontecesse conforme o previsto, o médico, de acordo com as palavras dele, destruiria as partes que se comportam mal do meu coração. Enquanto eu era levado de maca para o centro cirúrgico, ele perguntou se eu ainda tinha alguma dúvida. Não foi a melhor escolha de palavras. Tentei ser inteligente. Você vai queimar o interior do meu coração, certo? Correto. Você pretende matar as células que não estão se comportando bem, não é? Ah, esse é meu plano. Enquanto estiver ali, você poderia usar o maçarico na minha ganância, no meu egoísmo, na minha superioridade e na minha culpa? Ele sorriu e respondeu: Desculpe, isso não está incluído no meu contra-cheque. Realmente não estava, mas estava no contra-cheque de Deus. Ele trabalha no ramo de mudança de corações. Não seria correto pensar que essa mudança ocorra da noite para o dia. Mas também não seria correto achar que a mudança nunca ocorra. Pode vir espasmodicamente com um ahá, aqui, uma reviravolta ali, mas ela vem. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Tito 2, verso 11. As comportas estão abertas e a água está saindo. Você nunca sabe quando a graça vai se infiltrar. Será que você poderia aproveitá-la? A graça é a melhor ideia de Deus. Em vez de pedir que mudemos, ele cria a mudança. Precisamos ser puros para ele nos aceitar? Não. Ele nos aceita e nos purifica. Aproximemo-nos do trono da graça com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Hebreus 4,16. Graça é a voz que nos invoca a mudar e depois nos dá o poder de conseguir mudar. Transformado pela graça. No clássico Os Miseráveis, Vitor Hugo nos apresenta Jean Valjean. Valjean surge primeiramente como um vagabundo, um prisioneiro de meia-idade recém-libertado, vestindo calças gastas e um casaco surrado. 19 anos em uma prisão francesa deixaram-no rude e destemido. Caminhara por 4 dias no frio alpino no sudoeste francês do século XIX, somente para descobrir que nenhuma pensão aceitaria, nem uma taverna o alimentaria. Finalmente bate à porta da casa de um bispo. O Monsenhor Muriel tem 75 anos. Como Varjan, também perdera muito. A revolução levara todos os bens valiosos de sua família, exceto a prataria, uma concha de sopa e dois castiçais. Varjan conta sua história, esperando que o religioso o mande embora. Mas o bispo é gentil. Pede ao visitante que se sente perto do fogo. Você não precisa me contar quem você era, ele explica. Essa não é minha casa, é a casa de Jesus Cristo. Depois de algum tempo, o bispo leva o ex-condenado à mesa, em que jantam sopa, pão, figos e queijo com vinho, usando a fina prataria do bispo. Ele mostra o quarto a Varjan. Apesar do conforto, o ex-prisioneiro não consegue dormir, e mesmo com a bondade do bispo, ele não consegue resistir à tentação. Coloca a prataria na sacola. Monsenhor Muriel dorme no momento do roubo e Varjan foge durante a noite. Mas não consegue ir muito longe. Os policiais o capturam e o conduzem à casa do bispo. Varjan sabe o que significa a captura. Prisão para o resto da vida. Porém, algo maravilhoso acontece. Antes de o policial poder explicar o crime, o Monsenhor se adianta. Oh, aqui está você. Estou contente em vê-lo. Não acredito que tenha esquecido os castiçais. Eles também são feitos de prata pura. Leve-os com os garfos e as colheres que dei a você. Varjan fica atônito. O bispo dispensa os policiais, vira-se e diz. Jean Varjan, meu irmão, você não mais pertence ao mal, mas sim ao bem. Comprei sua alma de você. Tomo-a de volta dos pensamentos e feitos malignos e do espírito do inferno e dou-a a Deus. Varjan tinha uma escolha, acreditar no sacerdote ou acreditar em seu passado. Jean Varjan acredita no sacerdote, torna-se prefeito de uma cidadezinha, constrói uma fábrica, dá emprego aos pobres, fica com pena de uma mãe moribunda e cria a filha dela. A graça o mudou, deixe que ela mude você também. Olhar para o pecado sem a graça é desespero. Olhar para a graça sem pecado é arrogância. Olhar os dois em conjunto é conversão. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou, se entregou por mim, Gálatas 2:20. Cristo está agindo, tirando você ousadamente de uma vida sem a graça, para dar uma vida moldada por ela. É o presente dado, dando presentes. Você é a obra-prima de Deus. Deus vê em você uma obra-prima prestes a surgir. Ele fará com você o que Vic Muniz fez com os catadores de lixo de Gramacho. Jardim Gramacho é o maior aterro sanitário do mundo, o Godzilla dos depósitos de lixo. O que o Rio de Janeiro descarta, Gramacho junta. E o que Gramacho junta, os catadores recolhem. Aproximadamente 3 mil catadores vivem do lixo, recuperando diariamente 200 toneladas de sucatas recicláveis. Eles trilham comboios intermináveis de caminhões, escalando montanhas de lixo e deslizando pelo outro lado, esbarrando nas sucatas durante o trajeto. Garrafas plásticas, tubos, fios e papel são separados e vendidos aos compradores que ficam à beira do depósito de lixo. No outro lado da Bahia, a estátua do Cristo Redentor abre seus braços em direção à Zona Sul com seus apartamentos de frente para o mar, no valor de US$ 1 milhão. Os turistas concentram-se ali. Ninguém vai até Gramacho, ninguém exceto Vic Muniz. Esse artista, nascido no Brasil, convenceu 5 trabalhadores do lixo a posar para quadros individuais. Suelen, 18 anos, mãe de 2 filhos, trabalha no lixão desde os 7. Isis é uma viciada em álcool e drogas em recuperação. Zumbi lê todos os livros que encontra no lixo. Irma cozinha produtos descartáveis em uma grande panela sobre uma fogueira e vende. Tião organizou os catadores em uma associação. Muniz tirou fotos de seus rostos, depois ampliou as imagens no tamanho de uma quadra de basquete. Ele e os 5 catadores contornaram os traços faciais com lixo. Tampas de garrafas viraram sobrancelhas, caixas de papelão viraram as linhas do queixo. Tiras de borracha fizeram sombreado. As imagens foram surgindo do lixo. Muniz subiu em uma plataforma de 10 metros de altura e tirou novas fotos. O resultado? A segunda exposição de arte mais popular na história do Brasil, sendo superada somente pelos trabalhos de Picasso. Muniz doou os lucros à Associação dos Catadores de Lixo. Você pode dizer que ele tratou Gramacho com graça. A graça faz isso. Deus faz isso. Graça é Deus caminhar em seu mundo com um brilho nos olhos e uma oferta que é difícil de resistir. Sente-se em silêncio por um momento. Posso fazer maravilhas com essa bagunça. Acredite nessa promessa, confie, agarre com força toda essa esperança. A graça removeu o odor do pródigo e expulsou o ódio de Paulo e promete fazer o mesmo conosco. A graça vai atrás de você, ela reconduz você da insegurança à segurança de Deus, do crivado pelo pesar ao melhor por causa dela, do medo de morrer ao pronto para voar. Sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões por amor de mim e que não se lembra mais de seus pecados. Isaías 43, 25. Um oásis de graça. A cruz de Cristo cria um novo povo, um povo livre de cor de pele ou de rixas entre famílias. Um novo conjunto de cidadãos com base não na ancestralidade, nem na geografia em comum, mas em um Salvador em comum. Meu amigo Buckner Fanning experimentou isso pessoalmente. Ele era fuzileiro naval durante a Segunda Guerra Mundial e estava na base de Nagasaki 3 semanas após o lançamento da bomba atômica. Você consegue imaginar um jovem soldado americano no meio dos escombros e das ruínas da cidade destruída? Vítimas queimadas pela radiação vagando pelas ruas, precipitação radioativa inundando a cidade. Corpos queimados em um caixão preto, sobreviventes vasculhando as ruas em busca da família, de comida, de esperança. O soldado vitorioso não sentia o triunfo, mas dor pelo sofrimento à sua volta. Em vez de raiva e vingança, Buckner descobriu um oásis de graça. Enquanto patrulhava as ruas estreitas, encontrou uma placa com as palavras conhecidas: Igreja Metodista. Ele observou o local e resolveu voltar na manhã do domingo seguinte. Quando voltou, entrou em um prédio parcialmente desmoronado, janelas despedaçadas, paredes semidestruídas. O jovem Marine caminhou sobre os escombros, sem saber como seria recebido. Mais ou menos 15 japoneses estavam arrumando as cadeiras e removendo o entulho. Quando o americano uniformizado entrou, todos pararam e se viraram. Ele só sabia uma palavra em japonês. Ele a ouviu: irmão. Eles me acolheram como amigo, relata Buckner. A força do momento ainda ressoando mais de 60 anos depois dos acontecimentos. Ofereceram-lhe um assento. Ele abriu a Bíblia e, sem entender o sermão, sentou e observou. Durante a comunhão, os fiéis lhe trouxeram pão e vinho. Nesse instante de silêncio, a inimizade entre seus países e a dor da guerra foram postas de lado, enquanto um cristão servia ao outro o corpo e o sangue de Cristo. Através de Cristo, herdamos misericórdia em abundância, o suficiente para cobrir uma vida inteira de erros. Temer a exaustiva graça de Deus é mais fácil uma sardinha engolir todo o Atlântico. Pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus que os salva. Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que, pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio das pessoas receberem o perdão dos seus pecados, pela fé nele. Romanos 3, versos 24 e 25. Deus tem graça suficiente para resolver qualquer dilema que você enfrentar, para enxugar toda lágrima que você derramar e responder tudo o que você perguntar.